Ouvi-me, ilhas, escutai. O Senhor me chamou desde o ventre, fez menção do meu nome e uma espada em minha boca. Com sua mão me cobriu, fui flecha em sua aljava. Deus, meu Salvador, eu confiarei. Eis que eu sou o teu servo, em ti eu encontro a força. Aos aflitos tu traz consolo, teu amor não me esquecerá. Ó Senhor, meu Redentor, teu brilho em minha luz. Nos desertos a esperança alegra-me, eu sou teu. Do Santo de Israel, na palma das tuas mãos gravaste meu ser, minha história. Teus muros estão diante de ti, e em meio às trevas eu vejo tua luz me guiará. Eis que eu sou o teu servo, em ti eu encontro a força. Aos aflitos tu traz consolo, teu amor não me esquecerá. Ó Senhor, meu Redentor, teu brilho em minha luz. Nos desertos a esperança alegra-me, eu sou teu. E mesmo que só eu esteja, teus braços me acolherão. Os que esperam em ti não serão confundidos. Teu poder me sustenta, na batalha eu confiarei. Senhor, meu libertador, em ti eu sempre estarei. Eis que eu sou o teu servo, em ti eu encontro a força. Aos aflitos tu traz consolo, teu amor não me esquecerá. Ó Senhor, meu Redentor, desertos a esperança alegra-me, eu sou teu. Português e worship, a cúspide de Thor, piano. Se tem de Thor, de bem, ó.